de hoje, terça-feira, hoje, 24 de junho. Daqui a pouquinho a gente volta com você com mais informações, falar de futebol pra você aí do Mundial de Clubes, tá? Não perca, a gente vai seguindo aqui o nosso programa até às 11h30 da manhã. Bom dia! Informativo Musical. No se va a enterar, no te lo voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. This is the remix. Estamos claros y ya. Ozuna. No te lo voy a negar. Que tengo un par de malas intenciones, pero miéntele a tu jefe que no quiero interrupciones. Yo sé que a ti te gustan las misiones. En lo que llego a casa dialogamos y hacer lo que se supone. Ahí, bajito, ella me pide suave, suavecito. Baila, Pepe, que yo no me quito. Tengo un truco ahí, un meneíto. Mezclado dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Ella lo mueve sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Carajo se está pasando. Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando. Es Maluma, Nicki, Jan Balvin y Ozuna. La combinación ahora sí que está dura. Venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita. No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita. Please, regálame una cita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita. Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero. Quédate tranquila, mantén la calma, no entres en desespero. Entre tus piernas voy a causar aguacero. Yo soy grosero y no te lo voy a negar. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debo gustar, pero hoy cuéntale, parte por parte, como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. A trilha sonora perfeita para cada momento do seu dia. Você está ouvindo Rádio Comunitária Gurupatuba FM 104,9. Alta aí, Playboy! Aí! Vem assim, vai! Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz o tempo que cê anda casa, baixa pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpador foi eu. Mas pra levantar teu ego costumou mentir. Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casertas correram pra bem longe de mim. E nós dois de amigo viramos inimigos. Inevitavelmente não teve um para sempre. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que cê anda com as marchas pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpador foi eu. Mas vou levantar teu ego, costumo mentir. Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso é da surgirão pra bem longe de mim. Para, Saraba! Olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que cê anda com as baixas pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpador foi eu. Mas só levanta teu ego, costumo mentir. Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso é da surgirão pra bem longe de mim. E nós dois de amigo viramos inimigos. Inevitavelmente não teve um para sempre. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que cê anda com as baixas pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpador foi eu. Mas só levanta teu ego, eu costumo mentir. Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Caso é da surgirão pra bem longe de mim. Sucesso! Já já estamos de volta! Rádio Grupo Atuba, AFM de Monte Alegre. ZYT 750, 104,9. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Rádio Comunitária Grupo Atuba FM de Monte Alegre. 104,9. 10:03. Continue aqui. Já já, mais músicas. Depois do intervalo. Intervalo. Tem mais sucesso. Já já estamos de volta. Na hora do almoço, não precisa se preocupar. É só ligar 93-99101-6813. Restaurante Tapajós. No momento, estamos atendendo só no delivery. Temos os melhores pratos. Bife acebolado, filé de frango, filezinho de frango, peixe frito, carne de sol e muito mais. É só ligar. Estamos atendendo das 11 às 14 horas. E a partir das 17 horas, você tem o churrasquinho Tapajós em frente ao bar do Zequinha. Churrasco misto de frango, carne com baião e vatapá. Passe lá e confira o que estamos anunciando. Farmácia Lazarete, com um completo sortimento de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e para recém-nascido. A Farmácia Lazarete faz aplicação de injetáveis, verifica sua pressão arterial e teste de diabetes. Farmácia Lazarete, cuidando da sua saúde, sob a responsabilidade e experiência da enfermeira Regina e um excelente quadro de funcionários altamente capacitados para lhe atender. Farmácia Lazarete, na Nilo Peçanha, em frente ao Hospital Municipal. Celular 9175-3946. Aguardando a sua visita. Comercial Ciro Bahia. Alô, você dona de casa da cidade e do interior. Venha fazer suas compras no Comercial Ciro Bahia. Aqui o seu dinheiro vai sobrar, comprando mais barato. Frutas, verduras, frios, enlatados, gêneros alimentícios de primeiríssima qualidade. Frango pelo menor preço de Monte Alegre. Bebidas de todas as marcas, descartáveis e muito mais. Tudo que você precisa, você encontra aqui. Venha comprovar que nossos preços são os menores e economizar de verdade. Aqui você é bem atendido. Comercial Ciro Bahia, na Pracinha do Norte e na Travessa Santa Helena, bairro do Planalto. Fone 98408-2428. Comercial Ciro Bahia, o lugar certo da sua economia. Lojas de Endria Variedades. São quatro lojas para melhor atender você. Na Travessa Major Francisco Mariano, temos a de Endria Variedades 2, com muitos produtos em preços variados a partir de R$15. Na Rua Doutor José Malcher, temos a de Endria Variedades 1, com produtos a partir de R$10. E de Êndria Variedades 3, também com muitos produtos em preços variados, a partir de R$15. Ainda na rua Doutor José Malcher, temos a de Êndria Confecções, com produtos de alta qualidade e preços variados. Lojas de Êndria, tudo o que você precisa em um só lugar. A loja que veste toda a família, o lugar certo de sua economia. É claro que você quer internet com mais velocidade e mais estabilidade. Na Intel Dalme Telecom tem a internet ideal para você com rede de fibra ótica em constante ampliação. Oferecemos planos que cabem no seu bolso, com suporte técnico diferenciado e rápido para não te deixar na mão. Assine agora Intel Dalme Telecom no 93 99190-3305 e venha se conectar com o mundo. Farmácia Ideal, Rua Rui Barbosa, em frente à Câmara Municipal. Medicamentos dos melhores laboratórios. Atendimento especial e diferenciado de técnicos de enfermagem com uma equipe qualificada. Telefones 9169-8700 e 9191-8806. Farmácia Ideal, cuidando sempre de você. Pensou em segurança? Fale com a gente. Bus, vigilância e segurança privada. Fazemos segurança em festas, eventos e shows. Segurança e proteção pessoal. Honda Móvel, monitoramento remoto de CFTV e consultoria em segurança. Uma equipe qualificada, preparada para oferecer a segurança que você precisa. Entre em contato e seja bem atendido. Fones e WhatsApp 93 98417 8427 e 93 99202 7505. Bus, vigilância e segurança privada. A sua segurança é o nosso compromisso. Para que serve um sindicato? O sindicato é uma organização que representa os interesses de trabalhadores e trabalhadoras. Cada categoria possui ou deveria ter uma entidade sindical para reivindicar, lutar e negociar com o poder público melhores condições de trabalho para a sua base representada. Os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, por exemplo, têm um sindicato que os representa. No Brasil, são aproximadamente 4 mil sindicatos de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares. Os sindicatos são filiados à Federação do seu Estado e as 27 federações são filiadas à CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Dessa forma, o trabalhador e trabalhadora rural tem um sistema representativo mais organizado, forte e capaz de lutar pelos seus interesses. Somos CONTAG. Fortaleça o seu sindicato e a luta por mais direitos e conquistas para quem realmente alimenta o Brasil. Lutando pelos direitos da agricultura familiar. Supermix JB, Supermix JB é a melhor opção, não tem comparação. Supermix JB, Supermix JB é o melhor pra você, vai te surpreender. Supermix JB, tudo em alimentação, Bradesco Expresso, todos os cartões de crédito, cartão alimentação, barato todos os dias, na Avenida Pinto Martins, todos os tipos de bebidas, cerveja super gelada, também temos gelos e descartáveis, ferramentas, material escolar, perfumaria e muito mais. Só a melhor opção é Supermix JB. Vive com vidraçaria. Trabalhamos com toda a linha de vidros temperados, como portas, janelas, balancinho, box para banheiro, espelhos em LED orgânico e vias e balcões em mármore e granito. Guarda-corpo e corrimão em aço inox e divisórias para escritório. Orçamento pelo número 93 99222 7878. Estamos no bairro Terra Amarela, em frente ao Campo do Jalisco. Vive com tudo em vidros temperados. Atenção, você do bairro do Planalto e bairros vizinhos. Agora você vai poder comprar carne da melhor qualidade com o menor preço da cidade. Vem aí a grande inauguração do Comercial e Casa das Carnes Monte Alegre. Carnes selecionadas, gêneros alimentícios em geral, frutas e verduras fresquinhas. Está chegando a hora do seu dinheiro valer mais. Vem aí a inauguração do Comercial e Casa das Carnes Monte Alegre. O comercial que vem para fazer a diferença na hora de economizar. Anote esse nome: Comercial e Casa das Carnes Monte Alegre. Em breve, a grande inauguração na Avenida Irmã Amata, esquina com a Travessa Álvaro Pantoja, Planalto. Aguardem. Decide aí. Você quer ser meu amor ou ex? Terminou comigo. Mas se tá você, meu bem. Responde aí. Você quer ser meu amor? Oh, ex, me assume ou me esquece de vez, de vez. E se quiser matar a tua sede, você vai ter que decidir. Você quer ser meu amor? Oh, ex, oh, ex, oh, você quer ser meu amor? Ou ex, me assume ou me esquece de vez, de vez. E se quiser informativo musical. Informativo musical. Muito bem, tá aí pra você, sucesso, Raquel Teixeira, com a música Amor ou Ex, né? 10 horas e 12 minutos desta manhã de terça-feira, abraçando aí a você que está em sintonia com a gente, né? Como é que tá por aqui nossa programação, né? Desta manhã de hoje, só desejar a você um bom dia, né? Uma ótima manhã, obrigado aí pela sua audiência, tá? E olha só, por aqui agradecendo ao nosso apoio cultural da Bela Cosméticos. Faça uma visita em nossa loja, confira nossas novidades aí, promoções que você vai encontrar aí na loja Bela Cosméticos. Sempre temos lá para você, mulherada aí que adora aquela maquiagem. Olha lá, você encontra maquiagens das melhores marcas, tá? Também temos ali creme de cabelo, né? Temos ali shampoo, condicionador, reparador de pontas, também material de unhas em geral, tá? Você vai encontrar lá o esmalte, aqueles esmaltes das melhores marcas também, tá? Você vai encontrar aí na loja Bela Cosméticos, e além de promoções, tá? Promoção de esmalte que você encontra por lá, e além de produtos profissionais para o seu salão de beleza, né? Temos lá selagem, botox, pó descolorante, água oxigenada e entre outros produtos também, né? Temos ali produtos para depilação, produtos infantis das melhores marcas aí para o seu bebê também, você vai encontrar lá na loja Bela Cosméticos, tá bom? Passe lá com a gente, faça uma visita em nossa loja para você conferir a nossa linha completa de cosméticos e além de aproveitar também as nossas promoções, tá? Estamos aí localizados na Rua 7 de Setembro, Cidade Alta, em frente à Caixa Econômica Federal. Telefone é o telefone para você ligar, nosso WhatsApp 992-06-5788. E a loja Bela Cosméticos é você sempre bela. Mandar um abraço e bom dia à nossa amiga Josélia, né? O Paulo Sérgio também aguardando você em nossa loja para você acompanhar e conferir as nossas novidades e promoções, tá bom? Informativo musical. Falar para você também do Eva Restaurante e Pizzaria. Nosso atendimento aí de terça a domingo, das 19 às 23 horas, atendimento aí do Eva Restaurante, sempre, né, com aquele cardápio variadíssimo aí para você, aonde você saboreia ali as melhores pizzas da cidade, além do hambúrguer artesanal assado na brasa também, aqueles lanches deliciosos você encontra aí no Eva Restaurante, né, o churrasco de carne de frango, a carne de sol e a picanha na pedra, que é maravilhosa, tá? Você vai encontrar tudo isso e muito mais ali, né? Temos aquela cervejinha bem gelada, tá? Que você encontra aí também no Eva Restaurante. E venha conhecer o nosso ambiente, saborear nossas delícias, né? Estamos aí localizados nos altos do posto Fortaleza, na saída da cidade. Para você também fazer aí o seu pedido no delivery, anote o número 991-34-3277. E o Eva Restaurante Pizzaria é a nossa família servindo a sua. Manda um abraço e um bom dia a toda a equipe do Eva Restaurante, nosso amigo Silvio Mar também. Tá, gente, bom trabalho para vocês aí logo mais à noite, né, a partir das 19 horas, inicia os atendimentos aí do Eva Restaurante e Pizzaria. Mais música. Informativo musical. Informativo musical. É isso aí, programa informativo, 10 horas e 16 minutos. Vamos falar de futebol para você, né? Falar aí dos jogos do Mundial de Clubes, para você que não acompanhou ontem, né, os jogos aí, né, do Mundial de Clubes. Então vamos trazer aqui os detalhes, né, dos jogos aí para você, como ficou o placar, né, quem venceu a partida. E aí os jogos de hoje também, tá? Hoje vamos ter os jogos aí acontecendo pelo Mundial de Clubes também, né? Vamos começar aqui falando dos Seattle Sounders, né, contra o Paris Saint-Germain. É, o Paris Saint-Germain venceu a partida, garantiu já sua vaga também, né, para a próxima fase aí do Mundial de Clubes, né? O Paris Saint-Germain venceu ontem a partida contra aí o Seattle Sounders por 2-0, né? Atlético de Madrid e Botafogo, né? O Botafogo nem precisou ali vencer a partida, né? Praticamente estava ali, né, já classificado para a próxima fase também do Mundial de Clubes, né? Então, a partida de ontem entre Atlético de Madrid e Botafogo, né? O Atlético de Madrid venceu a partida de por 1-0 contra Botafogo, né? Os dois, o Paris Saint-Germain e o Botafogo se classificaram aí para a próxima fase do Mundial de Clubes, né? Mesmo perdendo, né, o Botafogo se classificou, né? Também falar aqui para você, Porto e Al Ahly, né? Ontem às 10 da noite, né, você acompanhou o jogo entre Porto e Al Ahly, né, e ficaram no empate em 4-4, né? Ontem também Inter de Miami e Palmeiras, hein? Primeiro tempo, Palmeiras não jogou bem, né? Para você que acompanhou o jogo entre Inter de Miami e Palmeiras, né, o primeiro tempo ali o Palmeiras parece que estava perdido em campo, né? Então o Inter de Miami começou vencendo ali por 2-0 e na volta do segundo tempo Palmeiras foi lá e empatou o jogo 2-2. Então Inter de Miami, Palmeiras, né, inclusive Palmeiras ficou em primeiro colocado aí, né, do grupo A, né, se classificou também para a próxima fase aí do Mundial de Clubes, né? O Inter de Miami também se classificou, tá? Então ficou no empate ontem o jogo entre Inter de Miami e Palmeiras, 2-2. Vamos falar hoje também temos aí jogos pela rodada do Mundial de Clubes, gente, tá? Olha só, começando aqui pelo jogo entre Benfica e Bayern de Munique, hein? O Bayern de Munique está com 6 pontos aí no grupo C, né? Primeiro colocado do grupo C, o Bayern de Munique. E o Benfica é o segundo colocado com 4 pontos, hein? Então, hoje é o jogo entre Benfica e Bayern de Munique. Vão estar se enfrentando às 4 da tarde, né? Jogão aí entre Benfica e Bayern de Munique. Hoje também às 4 da tarde, jogo entre Auckland City e Boca Juniors. O Boca Juniors está apenas com 1 ponto, né, e precisa vencer a partida hoje, tá? Caso aí o Benfica perca, né, talvez aí o Boca Juniors tenha chance, né, de classificar. Mas eu acho difícil, hein? Acho difícil aí o Boca Juniors classificar aí, né, para a próxima fase do Mundial. Então, hoje você vai acompanhar logo mais à tarde ao Auckland City e Boca Juniors. Às 4 da tarde esse jogão. Hoje, às 10 da noite, vamos ter jogo entre Esperança e Chelsea, né? O Chelsea, ele está em segundo colocado com 3 pontos, tá? E na tabela do grupo D, né, o Chelsea, segundo colocado, vai entrar em campo aí contra o Esperança, que também está com 3 pontos e é o terceiro colocado. Ou seja, o Chelsea tem que vencer para se classificar, e o Esperança também, né? Tem que vencer a partida hoje para se classificar aí, né, para a próxima fase do Mundial de Clubes. Los Angeles e Flamengo vão estar jogando hoje também. O Flamengão entra em campo às 10 da noite, né, contra a equipe do Los Angeles, né? Então o Flamengo é o primeiro colocado aí do grupo D, né, com 6 pontos, né, tem que vencer a partida hoje ou empatar, né, ou empatar para conseguir aí uma vaga, é, praticamente classificado já aí o Flamengo. Então é o primeiro colocado aí do grupo D, vai jogar contra a equipe de Los Angeles, que inclusive está com 0 pontos, né, 0 pontos aí a equipe de Los Angeles. Então aí Los Angeles e Flamengo vão estar se enfrentando hoje às 10 da noite, né, mas o Flamengo tem uma boa equipe, com certeza vai garantir a vitória, né. Amanhã vamos ter outros jogos acontecendo aí também, né, pela rodada aí do Mundial de Clubes, né. Amanhã vamos ter Inter de Milão e River Plate, é, Urawa Red e Monterrey, né, vão estar se enfrentando amanhã também. Mamelodi e Fluminense vão estar jogando amanhã também aí, decidindo, né, a terceira rodada do Mundial de Clubes, né. Inclusive o Fluminense tem que vencer a partida, hein, tem que vencer a partida aí contra a equipe do Mamelodi. É, vai ser amanhã às 4 da tarde. Amanhã também a equipe do Borussia Dortmund joga contra aquela equipe asiática, né, Ulsan, vão estar jogando amanhã também, entre outros jogos, né, que vão estar acontecendo também no decorrer desta semana, tá? E a gente vai trazendo aqui os detalhes para você, né, o placar dos jogos que estão acontecendo aí pelo Mundial de Clubes. A gente vai trazendo aqui no programa informativo musical, tá bom? E daqui a pouquinho, não perca também o programa Bola na Rede. Aí o nosso amigo Enio de Carvalho vai detalhar todas as informações aí do esporte para você, né? Falar dos times brasileiros aí que estiveram jogando ontem, vão jogar hoje, né? O Flamengo, tá? Então acompanhe daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, aí o programa Bola na Rede, o nosso amigo Enio de Carvalho trazendo todas as informações aí para você, tá bom? 10 horas e 24 minutos. Mandar um abraço e um bom dia aqui aos nossos ouvintes que estão em sintonia com a gente, conectado aqui ao nosso programa. Quero abraçar aqui a Dona Beth, ali no bairro do Pajussara, está em sintonia aqui, curtindo o programa informativo. Quer ouvir música com Amado Batista, a música Carta Sobre a Mesa. E aproveitando aqui, mandar um abraço e um bom dia ao nosso ouvinte, a Loura, ali na sua loja de confecções, dele dela, ali na Cidade Baixa, na Fonte, né, Loura? Um abraço aí para você, amiga. Bom dia, bom trabalho. Obrigado sempre pelo carinho, pela companhia de vocês aí, tá bom? Um super abraço pra você. Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos. Por que tanta insegurança quando se olha no espelho? Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Talvez não te amaria se não fosse desse jeito. Pra um bom piloto as curvas pouco importa. Do fio de cabelo à ponta do pé, essa é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos o cabelo eu noto na hora. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Essa é minha rota. Reparo nos detalhes que ninguém mais nota. Extensão de cílios, sobrancelha feita, eu brinco que tu gosta. Se cortar dois dedos do cabelo eu noto na hora. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia. Ah, oh linda, fizeram você e jogaram a forma

não compre seu óculos hoje. Vem aí a super promoção de férias Mega Ótica no dia 10 de julho, com exame de vista e armação grátis. Pague apenas as lentes. É isso mesmo, comprando seu óculos na Mega Ótica dia 10 de julho, você só paga as lentes. O exame e armação é grátis pra você. Agende o seu para a promoção de férias dia 10 de julho, na Mega Ótica, descendo a Praça da Matriz, na Cidade Alta. E não fique de fora dessa oportunidade para renovar seu óculos. Mega Ótica, atendimento especializado em você. Rede Elon dela, a gente gosta. Rede Elon dela, todo mundo gosta. Rede Elo Telecom. Assine já pelo telefone 93 99106-2546. Ativação grátis. Equipamentos Wi-Fi grátis. Avenida Nilo Peçanha, 205, Serra Ocidental. A Ótica Boa Vista avisa que no dia 14 de julho, segunda-feira, haverá atendimento com o médico oftalmologista, Dr. Reginaldo Santos. Marque a sua consulta na Ótica Boa Vista, ou se preferir, ligue 991-94-1179, ou se preferir, 991-01-7055. Será no dia 14 de julho, segunda-feira, na Ótica Boa Vista. Exames computadorizados, tonometria e mapeamento de retina, somente a Ótica Boa Vista faz pra você. Endereço na Hermes da Fonseca, ao lado da Prefeitura Velha, na Cidade Baixa. Pensou em segurança? Fale com a gente. Pulse, vigilância e segurança privada. Fazemos segurança em festas, eventos e shows. Segurança e proteção pessoal, Honda Móvel, monitoramento remoto de CFTV e consultoria em segurança. Uma equipe qualificada, preparada para oferecer a segurança que você precisa. Entre em contato e seja bem atendido. Fones e WhatsApp 93 98417-8427 e 93 99202-7505. Pulse, vigilância e segurança privada. A sua segurança é um nosso compromisso. Bela Cosméticos, aqui é o lugar certo para comprar seus produtos para você cuidar da sua beleza. Confira, trabalhamos com produtos profissionais para salão, alisamento, selagem, coloração e muito mais. Temos produtos para manicure, alongamento de unhas em gel e manutenção para todo tipo de cabelo. Venha nos conhecer, também trabalhamos com entrega a domicílio. Estamos localizados na Rua 7 de Setembro, bem pertinho de você. Pensou em cuidar da sua beleza? Pensou em Loja Rosa da 7 de Setembro. Informações é só ligar 93 99 2065788. E obrigada pela preferência. O Eva Restaurante Pizzaria convida você, sua família e amigos para saborear as melhores pizzas da cidade. E mais, hambúrguer artesanal assado na brasa, espetinho de carne, frango e calabresa e carne de sol. E a pedida certa, picanha na pedra. Uma delícia. Venha conhecer e saborear as delícias do Eva Restaurante Pizzaria. Um ambiente agradável e ótimo atendimento. Nossa família servindo a sua, nos altos do posto Fortaleza. Faça seu pedido ou reserva pelo celular 99134-3277. O amigo Vilmar e família agradece a preferência. Precisando fazer exames de rotina com rapidez e precisão? Venha para o Laboratório Amazônia. Realizamos todos os exames de rotina especializados, assim como garantimos a entrega dos resultados no mesmo dia. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, oferecendo atendimento personalizado e humanizado para que você se sinta bem cuidado desde o primeiro contato, cuidando da sua saúde com eficiência e agilidade. Laboratório Amazônia, a nossa família cuidando da sua. Visite-nos hoje mesmo. Vive com Vidraçaria. Trabalhamos com toda a linha de vidros temperados, como portas, janelas, balancinho, box para banheiro, espelhos em LED orgânico e vias e balcões em mármore e granito, guarda-corpo e corrimão em aço inox e divisórias para escritório. Orçamento pelo número 93 99222-7878. Estamos no bairro Terra Amarela, em frente ao Campo do Jalisco. Vive com tudo em vidros temperados. A Atalaia está mais completa. Agora é o Grupo Atalaia, trazendo muitas novidades para você. Em confecção confecções, calçados, material esportivo, celulares, relógios, móveis, instrumentos musicais, câmeras filmadoras, TVs, colchões, caixas amplificadas e muito mais. O Grupo Atalaia tem sempre os melhores produtos e preços especiais. Confira as marcas em calçados que calçam toda a família, com estilo e bom gosto. É o Grupo Atalaia, servindo com qualidade e economia a sua família. Casa Carreteiro, especializada em material de construção, ferragens, cimentos, telhas, argamassa, rejunte, tijolos, material hidráulico, ferramentas, motores, carregadores de bateria, máquina de solda, moto esmeril, macaco hidráulico, máquina de moer cana, vulcanizadores, luminárias, eletrodomésticos, calafetos, isopores, material para banheiros, tintas, bicicletas, máquina de costura, colchões e para pescaria. Visite-nos, Cidade Baixa, na Travessa dos Mártires. Telefone 991-130148. Não compre seu óculos hoje. Vem aí a super promoção de férias Mega Ótica no dia 10 de julho, com exame de vista e armação grátis. Pague apenas as lentes. É isso mesmo. Comprando seu óculos na Mega Ótica dia 10 de julho, você só paga as lentes. O exame e armação é grátis pra você. Agende o seu para a promoção de férias dia 10 de julho na Mega Ótica, descendo a Praça da Matriz, na Cidade Alta. E não fique de fora dessa oportunidade para renovar seu óculos. Mega Ótica, atendimento especializado em você. 104,9. Cada vez melhor. Ouça e confira. No mesmo quarto, dois enganados. No mesmo ambiente, dois tipos de gente. Um que já criou planos pra terminar, mas não leva pra frente. Um que não sente nada, mas mente na cara, fingindo que sente. Tem um muro no meio da cama. O amor dessa mala saiu pela porta e deixou dois amigos usando aliança. E pelo bem da nossa história, deu nossa hora de amar. Vai ser o amor de alguém lá fora, e o que é meu vai me encontrar. Estiver lá, quero ver seu coração bem feliz e em paz, mesmo se eu não tiver lá. Agora eu vou chamar pra cantar pra vocês, pra ele mostrar o lado romântico dele. Com vocês, Wesley Safadão. Dois tipos de gente, um que já criou planos pra terminar, mas não leva pra frente. Um que não sente nada, mas mente na cara, fingindo que sente. Saiu pela porta e deixou dois amigos usando aliança. E pelo bem da nossa história, deu nossa hora de voar. Vai ser o amor de alguém lá fora, e o que é meu vai me encontrar. Deixar ir também é cuidar. mesmo se eu não tiver lá. Dois amigos usando aliança. Na sua rádio favorita, a trilha sonora perfeita para cada momento do seu dia. Você está ouvindo Rádio Comunitária Gurupatuba FM 104,9. Quem passa por essa história aqui, passa por qualquer coisa. Você foi embora já faz quase uma semana. Minha casa tá estranha, mobiliada mais vazia. Acho que sua mala foi fechada com um montão de coisa sua e um tantão de coisa minha. Tipo minha vontade de sair da cama e ficar de pé. Minha disposição de ir na cozinha pra passar um café. Ter que ir pra rua e dar bom dia sem querer. Se o bom do meu bom dia era você. Se chorar me der expressão, vai ter decepção no meu rosto pra sempre. Ter que concordar com toda acusação depois das baixarias que eu fiz com a gente. Seu olhar me entregando desprezo, é a memória de você que eu mereço. Erro em cima de erro, erro em cima de erro. Graça foi. Você foi embora já faz quase uma semana. Minha casa tá estranha, mobiliada mais vazia. Acho que sua mala foi fechada com um montão de coisa sua e um tantão de coisa minha. Tipo minha vontade de sair da cama e ficar de pé. Minha disposição de ir na cozinha pra passar um café. Perdi pra rua e dar bom dia sem querer. Semana, minha casa tá estranha, mobiliada, mais vazia. Sons que transcendem o tempo e o espaço. Rádio Comunitária Gurupatuba FM 104,9. Me admira, você vira atrás de mim. Depois de tanto tempo que tudo acabou. Consigo responder se o meu erro foi me entregar demais. Eu só queria saber o que me deixou. Quando eu mais te amava, agora é tarde pra dizer que o amor da sua vida sou eu. O que me deixou? Quando eu mais te amava, só soube flutar, não é. Outro veio com meu. Galícia! mesma coisa, não consigo esconder. Se o meu erro foi me entregar demais, eu só queria saber por que me deixou. Quando eu mais chamava, agora é tarde pra dizer que o amor da sua vida sou eu. Isso aí, programa informativo. Tá aí pra você, sucesso Galícia, participação da banda Seu Desejo, Por Que Me Deixou. Também porque pra você, na sequência, Matheus e Cauã, marca de expressão, música nova aí da dupla, né? Matheus e Cauã, lançamento, é a música Marcas de Expressão. Porque na sequência, Léo Magalhães e Wesley Safadão com a música Dois Amigos. As melhores músicas estão aqui, informativo musical. É isso aí, os melhores sucessos da programação estão aqui no seu programa informativo musical. 10:46, falar aqui pra você da Casa das Evas, aonde você encontra uma seleção especial de itens para cuidar da sua saúde de forma natural, gente. Lá você vai encontrar grãos, farinhas, chás, sementes, frutas desidratadas, temperos, produtos em pó, cascas, encapsulados, garrafadas também, óleo, xaropes, azeite, tererê, vinagre de maçã e entre outros produtos naturais para cuidar da sua saúde de forma natural. Você vai encontrar na Casa das Evas, tá? Só lembrando que são três lojas, temos ali uma loja localizada na Travessa Major Francisco Mariano, bem próximo ao Bosque Center, na Rua 7 de Setembro, Cidade Alta, e na Cidade Baixa, em frente ali, bem próximo à Igreja Santa Luzia, né? Em frente à casa da Igreja Santa Luzia, tá? Você vai encontrar também por lá uma Casa das Evas, tá bom? E agora também contamos aí com a Casa das Evas, no município de Alenquer, na Rua Lauro Sodré. E a família Casa das Evas agradece seus clientes pela preferência, né? Mandar um abraço e bom dia aí ao nosso amigo Alisson. E também os colaboradores aí da Casa das Evas, gente. Bom trabalho pra vocês aí. Valeu pela parceria também. Falar pra você da Sucata Mineira Monte Alegre. Avisa que estamos aí em pleno funcionamento para melhor atender você, amigo cliente, tá? Agora estamos aí sob nova gerência, né? Com o nosso atendimento aí de segunda a sábado, das 7 da manhã às 18 horas. E não fechamos para o almoço, tá? E ó, só lembrando também que agora, né, a Sucata Mineira Monte Alegre, né, compra aí de você sempre com os melhores preços, né? Com os melhores preços da cidade, pagamento na hora e para qualquer quantidade de material em alumínios, cobre, metal, perfil, baterias, né, panelas e alumínios em geral. Você pode levar para a gente lá na Sucata Mineira Monte Alegre. Pesou, pagou na hora para você, tá? Então vai com a gente aí, você que tem aí aquelas latinhas de alumínio, né? Panelas velhas também que você não utiliza mais, você quer vender, né? Então leve para a gente lá, leve na Sucata Mineira Monte Alegre, que a gente pesa e paga na hora para você por lá, tá bom? E olha, estamos aí localizados na Avenida Nilo Peçanha, bairro de Terra Amarela, número 540. Vem para o melhor, vem para a Sucata Mineira Monte Alegre. Aí o nosso amigo Jota aguardando você, amigo cliente, né? Mandar aquele abraço e bom dia aí a toda a turma aí da Sucata Mineira Monte Alegre. Bom trabalho para vocês aí, bom almoço desde já. Valeu pela parceria com a gente por aqui, tá bom? Informativo musical. Seguindo o nosso programa informativo, faltando aí apenas 11 minutinhos para as 11 da manhã.

Casa das Carnes e Companhia, o seu mais novo açougue da cidade. O lugar certo para você comprar carnes e gêneros alimentícios em geral. Casa das Carnes e Companhia, onde você encontra tudo da melhor qualidade, menor preço e melhor atendimento. Venha nos fazer uma visita. Estamos aguardando por vocês. Casa das Carnes e Companhia. Fica localizada na Avenida Irmã Amata, próximo ao posto Fortaleza. Casa das Carnes e Companhia. Qualidade e excelência em um só lugar. Pela sua preferência, agradece nosso amigo Cleubi. Supermix JB, Supermix JB é a melhor opção, não tem comparação. Supermix JB, Supermix JB é o melhor pra você, vai te surpreender. Supermix JB, tudo em alimentação, Bradesco Expresso, todos os cartões de crédito, cartão alimentação, barato todos os dias, na Avenida Pinto Martins, todos os tipos de bebidas, cerveja super gelada. Também temos gelos e descartáveis, ferramentas, material escolar, perfumaria e muito mais. Só a melhor opção é Supermix JB. Com Vidraçaria. Trabalhamos com toda a linha de vidros temperados, como portas, janelas, balancinho, box para banheiro, espelhos em LED orgânico e vias e balcões em mármore e granito. Guarda-corpo e corrimão em aço inox e divisórias para escritório. Orçamento pelo número 93 99222 7878. Estamos no bairro Terra Amarela, em frente ao Campo do Jalisco. Divicom, tudo em vidros temperados. Ei, Poluca, tá sabendo que a Casa da Reserva da Cidade Baixa mudou de endereço? E onde é que fica agora, Duculino? Agora com maior espaço e muitas novidades, como grãos, cápsulas, garrafadas, óleos, xaropes e gés. Tudo isso no novo endereço da Casa das Ervas Cidade Baixa, Duculino. Ainda tem biscoitos naturais e muito mais. Puluca, você precisa fazer uma visita, Mano Rei. E onde é que fica mesmo o novo endereço da Casa das Ervas? Puluca, Mano Rei, fica na Praça Tiradentes 118, bem ao lado da Igreja de Santa Luzia. Não tem como errar, Cabuco Rei. Se bora pra Casa das Ervas comprar produtos naturais, filha da rei. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. 104,9 FM. Você chegou na minha vida pra ficar. É que você me traz a cor. Contigo tudo é